Santiago. Não, 4715, é claro, 381, controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8. 208, câncer, 4715. Salvador, 4715. 4715, contato com o radar na decolagem, mas você ainda arma uma transmissão elétrica para o número 3-0. Arma o número elétrico para o 3-0, 4715. 0-5-1-7. Do Prato, o local visual e autorizado o direto para tudo. Alcance a Charlie, final 1-7. Alcance a Charlie, autorizado por posição 7, vento 60 graus, 069. Informa Alfa Terra 50, situação pulso pairado no hangar do André, né? Espera o futuro. Positivo, Charlie. Então não vai ser seguido, pois vai pousar no pátio 4. Gente. Azul 4144, a Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem cabeceira no zero, 4144. Deixa eu falar, você pode sair com o hotel. Tchau, tchau. 44, decolado às 43, chame controle, número 0298. 0298, obrigado. Controle, boa tarde, azul 4144, decolou passando no pé. Azul 4144, contato radar na decolagem, supervia saída Arbo 1, transição Toso, para o mesmo 360. Arbo 1, Toso, para o 360, azul 4144. 417, 5, transita para onde, eleva? Autoriza a direta, eleva, azul 4719. Eleva, sai, 4715. 3804, controle, seu amor. Essa é a identificação dessa via chegada. Bom, é de 1 para o número de voo, 050, ajuste altímetro 10, 16. Atuna, o São 3804. 4715, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, caso negativo, 12, escogendo 128. Decimal 8, caso negativo no 35, decimal 3. 0-0, decolado 4-6, com controle Salvador, 90-0, decimal 8-0. Azul agora chama 2080, com controle Salvador 90-0, boa. Salvador, muito bom. Boa tarde, Azul 9090. Azul 9090, contato na terra da colagem, como eu vi da Alpo 1, para o nível de voo 180. Arbor 1 para 180, nível da edição 3000, Azul 9090. 4 está autorizado a sinal de procedimento elétrico. Destino 0, você para 2 a 10, altímetro 90 no meia, reporte estabilizado. Azul 4144, chama agora o centro Recife. 128, decimal 8, caso negativo no 35, decimal 3. 288353, no azul Azul 9090, apresenta o direto elétron. Direto nosso, Azul 9090. Azul 9090, tráfego agora 10 horas, 2, 4 milhas, rumo nordeste. Passando em voo 065, ele vai para 2 ou 10, Airbus 320. Quem sente do tráfego, Azul 9090, tá monitorando, esquece. 3804, tráfego 2 horas, 2, 3 milhas, rumo Whisk. Passando no nível 070, em subida para o nível 180, Alfa Tango 72. 3204. RAM 3204, chame Correio. 118, vê se é uma 95. Você está sempre ligado. Bom dia, 3204, estabilizado direto. 3204, registro estima 10 no meio, atualizado por pista no 0, vento no meio, 0 grau, 059. Pouso no 0, 3204. Pega uma bola, o código é o 01. só com atraso ali no uniforme, mas tem condições joias, você tem Salvador 1-0 no meio. Confirmado o processo para todos na LSC 7. 7-7, eu estou falando de gol. Deixa eu passar para a Bravo em uniforme. Reporte levando a CTR como se fosse uma proposta. Chama agora o centro Recife no 28 decimal 8, caso negativo no 35 decimal 3. É, o 353, é isso? A secundária é 1353, a primária é 128 decimal 8. 228, 353, 23, obrigado. Sul 32, excelente identificação, mantendo de voo 110. Pastor 32, contato radar 67 milhas, sudoeste de Salvador. Ela é 356, controle de Salvador, se ela é dentro da estação, se você vê chegada a bomba de 1 para o nível de voo 050, ajuste ao tempo 10, 15. Obrigado, direto e tá. 255, achando a identificação de CV chegada a Gonça para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro 1015. Chamar agora o centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo 128 decimal 35. Sim, centro Recife, né? Número 227, controle Salvador. Acione a identificação dessa via chegada do médio 1, para o nível de voo 070, ajuste altímetro 0.5. Chegado o voo no 227, a número 3 na frequência. Chamada 356 está autorizada a final do procedimento LS, opção 0 do separa 3 ou 6, altíssimo 95, resposta estabilizada. Autorizado direto do autorizado a descida para 4, viu, pé? Altimetro 1-0, 1-5. 378, Alinda, cola, pistola 0, vento, 0 grau, 06, noite. Alinda, cola. Ainda 2:30, boa tarde, controle Salvador, sua identificação. Vou fazer a chegada do MED 1 no parâmetro do 060, altímetro 1015. Número 2:27, trecho para o motivo 050, rodízio velocidade 2209. Contato com radar na decolagem, se você sair da BR, transmissão frote para o mesmo voo 370. Mas aí via POM, transmissão frote 370, tá? 3378. Controle Salvador, sua identificação, deixa eu fazer chegada a manche para o número do 070, ajuste altímetro no 015. Chamada 315, deixa eu ver, para o número do 070, é o número 5 na aproximação. Mas eu vou lançar 2509. Chamar, vive falar de contato, como é que é Gugliotti? Dan 3378, tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, passando no voo 070, ele foi para 4, no 10, Boeing 737-800. 3378, ciente do tráfego, quando possível, voa a Cosmos. Ciente, aguarde o tram 3378. 3378. Bono 255, tráfego agora, posição de 10 horas, 14 milhas, rumo noroeste, passando no voo 0,5, passando no voo 370, a recolha 320. Ciente do 255. Azul 4055, controle Salvador, sendo identificação nesse avião, chegada com a de 1 para o nosso voo 080. 3378, autorizado direto com o código. Direto com o código, da 3378, grato. 1255, está autorizado aqui na procedimento de LS, que foi o sistema 0, vai separar 2 no pé, altimetro no 015, reporta estabilizado. 2000, chamada estabilizada, ele é 2. Voo 1255, chama agora o controle a Salvador 119, decimal 8. Ok, 198, tá certo. Controle, passagem com a 2. 1255, informa estabilizado, sabe que você não mantém ele essa 3, sistema 0. Ok, sistema 0. Sinal Salvador 190, decimal 8. Ou no nome desse Salvador, muito boa tarde, 6320 Xanerra, cruzando 220 até 160, não esquenta mais. Xanerra, 6320, controle Salvador, acelera identificação, DCZ, chegada com média 1 para o nível de voo 090. Ajuste altímetro no 015. 320. Oxanai 141 no controle Salvador, sendo identificação dessa via, chegada a 11, para o nível de voo 100, altímetro no 015. Oxanai 3, se foi estabilizado em LS, que foi 10. Oxanai 3, se foi 118, decimal 95. 118, 54, boa tarde. Voo 1227, controle. Salvador, boa tarde, Oceana 6356, final ILS X-Ray, pistão no zero, uma milha para o externo. 356, existe altímetro na 0,5, autorizado por uso, pistão no zero, vento, 4,0 graus, 0,5 nós. Repouso, pistão no zero, Oceana 6356. Procedimento ILS X-Ray, pistão no zero. 3.000, autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, bono 227. Informado, estou dentro no aeródromo, 1500, 059. 4055, desça para o meu voo 060. Meu 141, reduz a velocidade 2,50 mais. Salvador, hoje é 3,5, no zero. Gente, mantenha a Trubisky excelente, tá muito bravo. Vamos lá, Trubisky, nós estamos lá já. Número 26, Operação para final do procedimento ele é execução. Dá para ver se Duna, o Oxa 6226, desce para 3 ou 6, altimetro 905, chama o sinal 119, decimal 8. Mantenha-se pelo eixo que chama o controle de Salvador, 120, decimal 80. Mantenha-se que chama o controle de Salvador, 120, decimal 80. Na 6226, na proa de Duna, desce até 3.000 pés, informa estabilizada. Final da 1-0. Proa 255, faz o sentimento na 095, informa o tráfego da sua esquerda, 500 pés, mantendo o conhecimento que era com seu pulso. Continua a aproximação, Bruno, fica livre. E aí, vai dando. Canal 356, sala 29, vira à direita, chame solo 121, decimal 90. Vira à direita, 210, canal 356, botão. Afirmativo, lá falou no Oeste, sala de abraço, autorizada, pro A, pro A direto, cidade baixa. Mantentou no Oeste, o sala de abraço. Noroeste, bravo, senhor. Janela 6315, chame sinal Salvador 119, decimal 8. 12, boa tarde. Janela 6315, Rui Duna, desce para 4.000 pés, e isso estima 1095. Uma rocha de cada. Afirmo, 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 45. 2685, 1245, 3378, boa. Boa. Júnior, o sucesso, mais que o sucesso. Pega o Canal 6320, declaração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite será radial 290 de Salvador. Esquerda 030, limitado pela 290 de Salvador. Correto. Canal 6141, está autorizado a pesquisa para o meu de voo 060. Janela 320, desça para o meu de voo 070. 0630. Stand 3144, desça para o meu de voo 080. Autorizado, descida para 080, 3144. Correto. Passar o meu canto de atraso, quando conseguir estimar para pouso em Curuçu, reporte pelo grau da CPR. Rumo 3, rumo 745, senhor. Tá cruzando a Bahia de Santo Santo, tá muito bravo, cara. É, não pode esperar não. Gente, o 6:36, não tem ponto esperar no zero. Muito bravo, cara. Azul 5055, chama agora o sinal Salvador, 119, decimal 8. Tá, solo 121, 0, 1, 2. Caminhão 141, reduz a velocidade 2209. Inicialmente para 4.000 pés, cancelada a inscrição na posição estática de altitude. Patrão, chama agora a final 120, 119, decimal 8. Romeu com Juliette. Romeu 1412-50 em redução para 2109, o número 5 na próxima fase. Romeu 305, assim, décima até 2010, autoridade LS, informe estabilizada. Na minha 305, informe trato, 11 horas, 7 milhas, rumo oeste, mantendo 1000 pés do tipo da aeronave, um Charles 208, mantendo os corredores de ar, de slide. É 336 negativo, tem um ângulo da Zenca, então estou optando o Mar do Céu. Na 626, completo final de procedimento, chama agora tu, na frequência 118-95. Salvador, a 226, final de 0-5. Essa é a aproximação, não precisa dizer. Pode tomar um tempo? 60 graus, 059. 1227, chamo o Saulo. Em 121-9, Saulo 35. 219, bom dia. Saulo, meu mãe quer com o Juliette, decolar 235, chamo o controle de Salvador, 120-80. 1208, chegando até lá. Final Salvador, 6320, Xané, Atim, Matheus 070. Xané 6320, mantém a proa, desce, mantém 060. O limite agora é radial 300 para Salvador. Pronto, é 3-2-0. Qual é a redução? Afim 1, injeção. Gerenciando para 60, mais reduzido, 1-4. 1-9-0-9. É, te mantém a mínima, sistema 0, vento 9-0, grau 0-6-2. Ele é pronto, pistola 0, chané 6-2-6. Dona frequência 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, 315, final da 1-0. Chinelli 315, mas o chatinho vai ter 015, mas o número 2 5. 4, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite será radial 290 de Salvador. Vetoração, curva esquerda, proa 015. 3144, descendo para o 070, correto, desce até o 070, pro 015, limite radial 290 de Salvador, é o número 2 na aproximação. Firmo, curva agora à direita, na proa 050, limite radial 300 de Salvador, aguardando o último turno. Puxando a minha 320, reduz a velocidade para 2-1-0 mais. Reduzindo, minha 320. Como é que a Juliette consegue os pais para a presença do estatal? Apoiado 3-0. E agora na posição de 2 horas, soma 0 milhas, passando 4 mil pés e descida 3 mil pés. 3-2-0. Direita, 1-2-1-2-1. Direita, 2-1-2-1. padrão ILS 510, estabilizada do 510. Mas o 5055 completo final, chama agora seu, 118, decimal 95. Por 1 em partida do 510, banco. A janela 14.